mal e me acalme. Eu não aguento mais as luzes da cidade. Eu acredito que não é tarde, você sabe. Eu lutaria contra 16 colossos por você. Eu venceria o combate. E no momento que você acordar, por favor me abrace. Eu sou um andarilho, me ajude a achar meu caminho. Sobre o céu cinza me sinto tão sozinho. Vamos fazer um brigadeiro, um beijinho. Eu sou mais humano, heavy metal, punk, hardcore que precisa de carinho. O seu sorriso é tão resplandecente. Me dê a mão pra fugir dessa solidão. O seu sorriso é tão resplandecente. Me dê a mão pra fugir dessa solidão. Forest of trees, blue skies and you on my side. You run my dreams and I'm waking all alone.